Dia 12. O dia da autoexpressão. O nascido no dia 12 possui um dom especial, o poder da autoexpressão. Sua capacidade de comunicação é excepcional, tornando-o convincente e persuasivo. É capaz de vencer até mesmo os adversários mais desafiadores com a força de sua argumentação. Tem grande talento para atividades artísticas e criativas. A destreza na coordenação e execução, somada ao seu senso de humor e idealismo, faz com que alcance excelentes resultados naquilo que se propõe a fazer. Prático e ágil, está sempre pronto para agir. No entanto, assume tantos compromissos ao mesmo tempo que, muitas vezes, se vê sobrecarregado. Por isso, precisa aprender a não dispersar sua energia. É uma pessoa justa e honesta, com uma mentalidade liberal e respeitadora das crenças e fé dos outros. Além disso, é serviçal e sempre disposto a ajudar. Possui um caráter leal, franco e empreendedor, com uma natureza altiva e qualidades comerciais marcantes. Sua aptidão para liderança e seu carisma o tornam apto para qualquer ocupação que exija sociabilidade e diplomacia. Gosta de estar no centro das atenções e sabe como aproveitar as oportunidades para se expressar e aprimorar seu modo de ser. Está sempre em busca de progresso e reconhecimento. Sua inclinação natural para a cultura, a política e para questões sociais faz com que se envolva em causas que impactam a sociedade. Tem prazer em alegrar e entreter as pessoas e se esforça para evitar conflitos e desentendimentos. Por sua natureza extremamente bondosa, às vezes se deixa explorar pelos outros, assumindo problemas e preocupações que não são seus. No entanto, em outros momentos, pode assumir o papel de vítima para angariar simpatia e conquistar novas relações. Precisa se sentir admirado e, muitas vezes, deseja estar em um pedestal, principalmente se colocado lá por alguém do sexo oposto. Isso pode levá-lo a manipular emoções, alternando entre momentos de extrema paixão e distanciamento, deixando as pessoas ao seu redor em constante insegurança. Em suas atividades, pode usar um sarcasmo refinado, que às vezes beira a crueldade. Em momentos de irritação, torna-se impetuoso, agressivo e até violento, podendo ser rude ao falar. Esse comportamento pode gerar inimizades que, se não forem controladas, podem bloquear seu progresso e prejudicar suas oportunidades. O nervosismo e a impaciência são desafios constantes. Sua energia intensa faz com que seja sujeito a crises de depressão, principalmente quando não sente que está avançando ou sendo valorizado. Para evitar essa queda emocional, precisa estar sempre ocupado e envolvido em diversas atividades, especialmente intelectuais e criativas. Fracassos, decepções e frustrações podem afetar profundamente seu sistema nervoso, causando desequilíbrios metabólicos, hipertensão e até problemas renais. Manter-se mentalmente ativo e emocionalmente equilibrado é essencial para preservar sua saúde e bem-estar. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 12, o segredo do sucesso está em equilibrar sua energia comunicativa com disciplina e foco. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Canalize sua energia para projetos concretos. Sua mente ágil e criativa precisa de desafios reais. Evite se dispersar em ideias passageiras e concentre-se em objetivos de longo prazo. 2. Aprenda a controlar suas reações. Seu temperamento explosivo pode afastar oportunidades. Trabalhe sua paciência e desenvolva estratégias para lidar melhor com críticas e frustrações. 3. Mantenha-se mentalmente ativo. A inatividade pode levá-lo à depressão. Envolva-se em atividades intelectuais, artísticas e sociais que mantenham sua mente estimulada e seu espírito motivado. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua comunicação e carisma em um legado duradouro?